Sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova, hoje com um programa especial dedicado a este Dia Mundial da Saúde, que se celebra nesta sexta-feira, 7 de abril. Data criada pela Organização Mundial da Saúde em 1950, com o objetivo de sensibilizar-se e educar para a importância dos cuidados de saúde e de estilos de vida saudáveis. Hoje temos connosco uma convidada especial, a Mariana Guilherme, que é psicóloga clínica e da saúde, que desde já agradecemos a presença. Olá a todos e obrigada por estarem desse lado e por terem interesse em ouvir sobre aquilo que é a saúde mental e a saúde em geral. Portanto, quando falamos da saúde, não podemos descurar nunca aquilo que é a nossa saúde mental, que é tão ou mais importante quanto a nossa saúde física. Não sei, Beatriz, queres colocar alguma questão? Falamos muitas vezes da saúde e só nos vem à cabeça esta parte da questão física, mas hoje falamos muito de saúde mental e é sobre saúde mental que vamos falar hoje neste Dia Mundial da Saúde. Perguntávamos, se calhar, inicialmente, para também os nossos ouvintes perceberem um pouco o que é que engloba esta saúde mental e de que estamos a falar propriamente. Quando falamos de saúde mental, portanto, não podemos centrar-nos apenas num nicho de comportamentos ou de emoções. Quando falamos na saúde mental de alguém, temos sempre que observar o funcionamento do indivíduo em vários contextos, considerando sempre as suas características individuais, nomeadamente os seus traços de personalidade, as experiências precoces que decorreram durante a infância e até o tipo de relacionamento que foi estabelecido ao longo da infância com as figuras de vinculação. Portanto, quando olhamos para o ser humano, temos sempre que analisar o seu percurso de vida, que certamente influencia o nosso funcionamento atual. Muito bem, e como é que se manifestam estas doenças? Portanto, falando de doenças físicas, é fácil para nós sabermos se temos uma nódoa negra ou algum caroço, alguma coisa que se manifeste e que esteja à nossa vista. E, portanto, como é que se manifestam estas doenças mentais? Certamente que é diferente. Sim, muitas vezes é mais difícil detectarmos determinados sintomas, porque as perturbações mentais manifestam-se de diferentes formas. Não podemos dizer efetivamente que existe algo palpável, como uma perna partida ou uma lesão muscular. Contudo, está cientificamente comprovado de que o bem-estar físico e emocional estão intimamente relacionados. Isto significa que, em diversos casos, os sintomas físicos, como por exemplo a tensão muscular, o cansaço frequente, tremores, sensação de desmaio ou até alterações nos níveis de apetite e qualidade do sono, tem na sua gênese uma causa psicológica que deverá ser devidamente avaliada por profissionais qualificados. Quando falamos concretamente no caso das perturbações depressivas ou sintomas, em que os sintomas passam por sentimentos de vazio, diminuição da capacidade de concentração, desmotivação, pensamentos recorrentes acerca da morte, portanto, estes são os sintomas que podemos associar às perturbações depressivas. Já naquilo que diz respeito às perturbações da ansiedade, os sintomas passam principalmente pelo medo de morrer, a ansiedade face a situações de desempenho ou irritabilidade. Contudo, é importante reconhecer de que estas patologias muitas vezes andam de mãos dadas. Portanto, muitas vezes temos casos de depressão e ansiedade, e estes sintomas muitas vezes culminam entre si e que devem ser sempre avaliados. Portanto, desse lado, se tem algum destes sintomas ou se identifica estes sintomas em algum familiar, em algum amigo, peça ajuda para que possa ser devidamente avaliado e devidamente acompanhado. E aliás, há questões, por exemplo, as pessoas, quem sofre até muita ansiedade, às vezes deitam-se na cama e estão muito cansados, mas têm dificuldade em adormecer. Sim, porque normalmente o momento em que nós temos maior tempo para pensar normalmente são os momentos mais sossegados, como o momento em que nos deitamos na cama ou que paramos por algum motivo e, portanto, tendo mais tempo para pensar, vêm os pensamentos que muitas das vezes no nosso dia-a-dia nós evitamos ou de alguma maneira afastamos e tentamos evitar ao máximo. E isto gera um ciclo vicioso que é... ou tu, Beatriz, provavelmente já tivemos pensamentos com os quais nos sentimos desconfortáveis. E então a nossa tendência é empurrá-los, evitá-los. Isto faz com que eles surjam com maior frequência e maior intensidade. O que é que nós podemos fazer para, de alguma maneira, trabalharmos estes pensamentos? É reconhecê-los como pensamentos e não como realidade e aceitá-los, que eles realmente existem e que realmente nós somos uma máquina de produzir pensamentos. Portanto, não há ali um botão de off. E haverá aqui alguns mecanismos para nós fugirmos desses pensamentos? É aceitar que eles existem. Não esperava por essa resposta. Muito bem. Prosseguindo, hoje em dia fala-se então mais de saúde mental do que antigamente. É sinal de que é uma sociedade que está mais em alerta, mais preocupada, ou há de facto mais pessoas a sofrerem com problemas psicológicos? Enquanto profissional desta área, qual a análise? Poderemos dizer que é um conjunto dos dois fatores. Realmente a sociedade tem mais conhecimento sobre aquilo que são as perturbações mentais e sobre aquilo que são os sintomas associados a determinadas perturbações e, portanto, reconhecem, a sociedade em si reconhece mais facilmente os sintomas que estão associados, mas por outro lado também poderemos dizer que face ao ritmo de vida e até aos hábitos atuais existem determinadas patologias que são cada vez mais frequentes na população portuguesa, como é o caso das perturbações depressivas, ansiosas e até as perturbações de comportamento alimentar, como é o caso da anorexia, bulimia ou binge eating. Muito bem, e o que é que poderá estar por trás deste crescimento? A vida cotidiana é estressante nos dias de hoje, também ainda há pouco publicámos um artigo teu sobre este esgotamento que está associado também ao nível profissional. Qual aqui a justificação possível? Existem vários fatores que obviamente contribuem para este crescimento abrupto, mas podemos dizer sempre que o ritmo de vida é cada vez mais acelerado e que muitas vezes a carga de trabalho que impomos a nós próprios ou a exigência que até as chefias têm para connosco influenciam obviamente este crescimento acentuado. E será que também há aqui aquela questão de nós queremos sempre ser melhores e esquecemos que somos seres humanos e que temos que parar? Sim, é fundamental estabelecermos objetivos realistas. Acho que as pessoas têm um problema em parar. Sim. Sim. E querem sempre se mostrar melhor. Sim. Infelizmente, esse é um dos mecanismos que cada vez é mais evidente e, portanto, o que é importante é reconhecermos os sintomas. Portanto, se estamos a sentir-nos cansados, exaustos, com dificuldade em lidar com o nosso dia-a-dia, quando chegamos a casa e continuamos a pensar no trabalho e pensar em determinadas preocupações, é reconhecer que, efetivamente, ok, eu preciso de parar ou se calhar abrandar o meu ritmo, o que é que eu posso fazer para que isto aconteça? E estabelecer sempre objetivos realistas. Se eu antes fazia, por exemplo, 10 coisas, 10 tarefas por dia e agora só consigo fazer 5, não é só, é consigo fazer 5, então faço essas 5, mas sou capaz de as fazer. Ok? Porque quando eu estabeleço objetivos irrealistas que não consigo alcançar, isto gera ansiedade, gera irritabilidade, porque eu não consigo gerir o meu dia-a-dia consoante as minhas competências e capacidades atuais. E temos também que impor os nossos limites. Sim, sem dúvida. Muito bem, a relação do sono com a saúde mental também é importante. Qual é que é a importância do sono e como é que pode influenciar o dia-a-dia de uma pessoa? Sabemos que está cientificamente comprovado que os níveis de sono influenciam diretamente a nossa capacidade de funcionamento. E isto significa que quando não dormimos o suficiente ou bem de forma regular, isto pode afetar a forma como nos sentimos e aquilo que somos capazes de fazer no nosso dia-a-dia. Portanto, sabemos que os bons hábitos de sono melhora o nosso bem-estar, o nosso humor, a nossa concentração e a capacidade de produzir e até de nos relacionarmos com os outros. Pelo contrário, os maus hábitos de sono estão muitas vezes associados a sintomas de depressão, um abuso de álcool ou de outras substâncias, assim como a diminuição da capacidade de desempenho e produtividade. Portanto, estratégias que nós devemos adotar para que possamos ter uma boa rotina de sono. É evitar fazer atividade física, portanto exercício físico antes de nos deitar ou muito perto da hora de deitar. Evitar alimentações ou refeições pesadas. Evitar beber bebidas energéticas ou estimulantes. E ao invés de adotarmos estes comportamentos nefastos, adotarmos atividades que ajudem, digamos assim, a desligar de forma tranquila e relaxada, como por exemplo tomar um banho de banho quente, ou ler um livro, ou ouvir uma música. Portanto, todas aquelas atividades que nos possam relaxar de alguma maneira e ajudar a desligar, digamos assim, poderemos adotar essas estratégias. Claro que cada vez é mais difícil nós desligarmos pelas preocupações que existem no nosso dia-a-dia, mas é fundamental cuidarmos de nós e, portanto, se queremos ter saúde e se queremos ter um futuro tranquilo de alguma maneira, é adotarmos uma boa rotina de sono, que isto é a base do nosso funcionamento. E uma coisa que já me aconteceu a mim e acredito que tenha acontecido a muitos, há noites que uma pessoa até parece que dorme muito e que não descansou. Isto é possível? Sim. E o que é que se deve? Porque as preocupações que estão na nossa cabeça continuam lá, portanto, e nós durante o sono provavelmente refletimos sobre essas situações. É que nós chegamos a sonhar se for preciso com o trabalho. Sim, sim, sim. E se calhar estamos numa situação de exaustão profissional e é preciso analisarmos isso. É isso mesmo. Passando para as crianças, que são o futuro de amanhã, as responsabilidades de educar crianças ou jovens são muitas vezes desafiantes para os pais. Exige algum conselho que se possa dar? É assim, a parentalidade é uma das tarefas mais importantes na vida adulta e interfere na forma como vivemos nas restantes esferas da nossa vida. Atualmente somos bombardeados com conselhos e informações sobre práticas e estratégias de parentalidade, tanto na rua como nas redes sociais, na televisão e até nas livrarias. E, portanto, a expectativa e a pressão sobre os pais e as mães são cada vez maiores, digamos que são enormes. E, portanto, as mães e os pais dizem frequentemente que ser mãe ou ser pai é a melhor e mais difícil tarefa do mundo, que por um lado dá um sentido e propósito e significado à vida, traz-nos satisfação, gratificação, sentimentos de realização e bem-estar, e por outro, as responsabilidades e as exigências de educar crianças ou jovens saudáveis e com bem-estar também podem desafiar os nossos limites, gerando stress e sentimentos negativos. Portanto, o grande foco para os pais e para as mães que estão desse lado é realmente absorver a informação de que os laços afetivos de vinculação segura entre os pais e as mães e os filhos permitem estabelecer relações saudáveis com os outros e com o ambiente em que vivemos. Portanto, quando a relação entre os pais e os filhos é acolhedora, aberta, transmite confiança e é comunicativa, e quando inclui também o estabelecimento de limites adequados, regras e razões para os comportamentos esperados, as crianças ou jovens revelam maior segurança, autoestima e até saúde psicológica. Portanto, têm maior capacidade para estabelecerem relações positivas com os outros e até maior e melhor desempenho escolar. Portanto, o grande conselho é o facto de os pais conseguirem estabelecer uma relação segura com os seus filhos. É um mecanismo fundamental para um desenvolvimento saudável. Muitas vezes hoje ouvem-se os pais, a ideia que se tem é que muitos pais, a rotina é buscar à escola, vêm sobre o stress do trabalho, muitas vezes lá dão uma vista de olhos, por exemplo, nos trabalhos de casa, e a seguir o tempo passa a correr. Os pais hoje passam menos tempo com os filhos ou passam menos tempo de qualidade com os filhos? As duas coisas. Portanto, e que mecanismos é que tem que fazer para, de facto, este ciclo familiar resulte? Fundamentalmente, tentar passar, digamos assim, o maior tempo possível com os filhos. Claro que isto não quer dizer que tenhamos que andar a correr para os conseguir ir buscar o mais cedo possível à creche. Mas que, no fundo, quando isso é possível, que aconteça. E que, quando isso aconteça, que aconteça com qualidade. Isto é, quando eu estou com o meu filho, dar atenção ao meu filho. E, portanto, brincar com ele. brincar com ele na natureza, fazer atividades que eles nunca fizeram, que eles até têm interesse em fazer, questionar, olha, o que é que tu gostavas de fazer com a mãe ou com o pai hoje, o que é que tu nunca fizeste que gostavas de fazer, cozinhar, inclusive, portanto, atividades em que tanto os pais como os filhos sintam prazer ao fazer e que de alguma maneira permitam um crescimento e esta relação de confiança, porque eu quando estou a passear ou a cozinhar, posso ir falando com o meu filho sobre aquilo que é o dia-a-dia dele. E os pais serão muito intransigentes, isto é, há pais que é não vais para o chão, não te sujes, não mexas com as mãos na terra. Tem que estar aqui a volta este tipo, esta educação, esta formação. Sem dúvida nenhuma, porque ser criança é brincar e é ter contacto com a natureza. Portanto, o que é ser criança se não for explorar o meio? Se não é explorar aquilo que me envolve? Portanto, se eu puder deixar o meu filho estar com os avós até, e se esses avós tiverem um quintal ou uma quinta por perto, deixá-los e deixá-los sujar à vontade, porque é assim que eles vão aprender. Se eles apertarem uma ortiga, já sabem da próxima vez que não vão fazer, portanto... É isso mesmo. Estamos então à conversa a propósito deste Dia Mundial da Saúde e também realçar este ponto que é a importância de pedir ajuda. Neste caso, há aqui dois ramos, a psicologia e a psiquiatria. Digamos que muitas vezes dar o primeiro passo, marcar uma consulta de psicologia pode ser difícil. Talvez ainda pelo estigma associado que ainda existe acerca daquilo que é saúde mental. A verdade é que ir a uma consulta de psicologia deveria ser tão comum como ir a uma consulta de medicina familiar. Portanto, caso sinta alguma dificuldade, solicite sempre ajuda a um profissional devidamente qualificado. E como é que eu sei que esse profissional é devidamente qualificado? Questionam vocês que estão desse lado. Basta colocarem o nome dessa pessoa... no site da organização da OPP, da Organização dos Psicólogos Portugueses, e consultar o nome, e se efetivamente tiverem o número da cédula profissional, também conseguem ter acesso a todas as informações sobre esse profissional. Mas com o nome também conseguem obter informação e, portanto, conseguem perceber se esse psicólogo ou psicóloga está associado à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito bem, e quando procurares ajuda destes profissionais? Portanto, há pessoas que vão arrastando e pensam sempre que o dia de amanhã será melhor, mas quando é que se chega àquela meta em que se tem que dizer basta e temos que procurar ajuda? Podemos procurar ajuda de um psicólogo por diversas razões e em diferentes momentos da nossa vida. Podemos procurar ajuda de um psicólogo por diferentes motivos e não precisamos de esperar por situações de crise ou por estarmos desesperados para pedir ajuda. Pelo contrário, quanto mais cedo procurarmos ajuda, melhor e mais eficaz será a solução das dificuldades e dos problemas. Portanto, se tem alguma dificuldade... Por mais que pense que ela é menor, se a tem e se a reconhece, então peça ajuda. E qual é que será aqui a diferença entre estes dois profissionais? Portanto, um psicólogo e um médico psiquiatra? O psicólogo não é um médico. Portanto, os psicólogos não são médicos, têm conhecimentos, competências e tipos de intervenção diferentes das de um psiquiatra. E quando falamos nas diferenças, falamos nomeadamente nas técnicas de diagnóstico que são utilizadas, nos instrumentos de avaliação e até no tipo de intervenção que é usada e no tipo de relação terapêutica. Portanto, para além disto, os psicólogos não receitam qualquer tipo de medicação. Contudo, o trabalho de equipa dos psicólogos e dos psiquiatras são muito importantes. Portanto, pode ser um trabalho complementar? Sim, portanto, se... é acompanhado por um psiquiatra, não quer dizer que não precise de ser acompanhado por um psicólogo e vice-versa. Muito bem. E quanto tempo é que demora um acompanhamento psicológico? Certamente que varia de caso para caso. Sim, sem dúvida. Portanto, o tempo de um acompanhamento psicológico depende daquilo que o levou a si a procurar ajuda, não havendo, portanto, um tempo mínimo e máximo estabelecido. E, portanto, esta questão depende de múltiplos fatores, nomeadamente da gravidade da patologia e até do decurso em si, do processo de acompanhamento psicológico. Muito bem, por fim, perguntava-lhe, antes de mais de perguntar, pedia se calhar uma análise à sociedade de hoje, olhando para a sociedade, o que é a analisar enquanto psicóloga? Digamos que, felizmente, cada vez temos a maior facilidade em pedir uma consulta de psicologia e pedir um aconselhamento um acompanhamento psicológico. Felizmente que isto acontece, se calhar muito graças àquilo que foi a Covid-19, que para muitas pessoas foi o despoletar de determinadas patologias, portanto foi o precipitante para determinadas perturbações e determinadas problemáticas que até então estavam um bocadinho camufladas, mas que com a questão do Covid, com a questão do isolamento e, portanto, maior tempo para refletir, vieram à tona, digamos assim. Mas diria que cada vez mais as pessoas reconhecem os sintomas das perturbações psicológicas. Apesar disto, ainda existe alguma relutância em pedir ajuda. Infelizmente, sabemos que o Sistema Nacional de Saúde também não permite um acesso facilitado, portanto existem longas listas de espera para as consultas de psicologia, e que muitas das vezes as consultas no setor privado acabam por não estar ao alcance de todos. Infelizmente, é esta a percepção e é esta a atualidade. Ainda assim, não desistam, portanto, se estiverem numa situação de crise, contactem sempre o SNS 24, que tem profissionais qualificados e que o possam e que o podem ajudar de alguma maneira. Esta a mensagem que quer deixar neste Dia Mundial de Saúde? Sim, quero principalmente reconhecer e sublinhar que reconhecer as suas dificuldades não significa que é pior do que aqueles que o rodeiam, pelo contrário, significa que é capaz de refletir sobre elas. E, portanto, cuidar da sua mente é cuidar do presente e é cuidar do futuro. Muito bem, agradecemos então a presença da Mariana. Obrigada. Obrigada. Ficamos então com a Mariana Guilherme, psicóloga clínica da saúde, para assinalarmos este Dia Mundial da Saúde, que se comemora hoje, dia 7 de abril. Pode escutar de novo esta conversa depois em podcast no nosso site. A Mariana, que também tem estado ao nosso lado da Rádio Boa Nova com a partilha de artigos muito importantes. Passe pelo nosso site e na crónica de opinião pode escutar tudo e, claro, estar sempre atento à sua saúde física, mas também mental. Ficamos então por aqui com este assinalar deste Dia Mundial da Saúde. Fique bem, fique na nossa companhia.